E aí, pode ir? Kamal e JL estão prontos? Prontíssimos. Pronto. Zona Sul e Norte mesmo? Vamos aí, pode gravar. Vai ter que representar, hein? Cara, melhor a gente dar uma passadinha no som antes, sei lá, né? Ah, não. Ensaiar não, mano. É Não, ao não é vivo. ensaiar, mas só pra ver Vocês como já tá a passaram o voz. som. Se não representar, não vou pagar porra nenhuma, Não, hein? é ao vivo. Ensaiar não. Não, então tá bom, vai. Então tá bom. Então vamos aí. Diadema e Tucuruvi ao vivo. Ah, mano. Foi. Calma, eu acho que tá gravando. Acho que tá gravando. Vamos ensaiar por enquanto? Vamos? Ah, vamos fazer um improvisozinho. Enquanto não grava, né? É. Melhor, né? Tucuruvi, Diadema. É da hora. Pode... É desafio isso aí? Não, não, né? Não. Só brincando, só né, pampa hoje. Ah, beleza, então. Vai, começa aí. Já que não tá gravando, desta vez é pra valer. Representa desta vez KLJ da 4P. E traz pra você, você que não é freguês, KLJ na batida, volume 3. Você que não comprou, faz a correria. Se lembra do passado, lembra já de hoje em dia. Juntou a velha escola com a nova outra vez. Pra provar, KLJ, batida volume 3. O 1 e o 2 foi na fita. O 3 vem em CD e LP pra quem não acredita. O LP é vinil pra quem não conhece. Quem ouve KLJ uma vez não esquece. Nos toca discos, representa. Tem muito maluco aí que tem inveja e não aguenta. Mas eu rimo 90% do tempo. Sempre vou mostrando meu talento. Na Sambento eu não tava, talvez eu nem fosse nascido. Mas eu hoje eu tô aqui com meu ouvido atento à batida instrumental da correria. Represento Vingadores, Consequência e Academia. Eu sei que alguém já ouviu essa rima, mas não é repetida porque eu tô sempre em cima. Representando e trago a banca comigo. Então rima você, JL, meu amigo. Caju e Castanha vai até admirar quando eu e o Kamal começarmos a rimar. Vai ser foda, diferente, todo mundo acreditando. Quem sabe desta vez dois poetas estão rimando. Não sei qual é que é, mas Diadema tá na vez, mostrando pra você o melhor KLJ. KLJ volume 3, eu falo de novo. Este é o vinil que representa a voz do povo. É, se Diadema tava calado, agora está por aqui representado. Então Tucuruvi faz a parte e se alia. JL dispensa freguesia. Caju Castanha, eu ou você, é tudo brasileiro. Mas aqui é no vinil, infelizmente, não tem pandeiro. Porque pandeiro eu não sei tocar. Então eu faço o que sei bem no microfone, é rimar. Eu vou rimar, falar do que eu sei. Eu sou um MC, infelizmente eu não sou DJ. Mas admiro a arte dos toca-discos. Os DJs que colam na bolacha fazendo seus riscos. Aumenta o pitch, faz transformer. Então, muito maluco aí, se conforme. Se você não tem talento, fique olhando só de fora. Porque a nossa vez, então chegou a nossa hora. Eu olhei de fora há muito tempo e aprendi. Resolvi ser um MC. E o Tucuruvi a Norte sempre vou representar. Com a minha banca CONSEQUENCIA. 1984, eu tava lá, competi, senti o fato. Muitas vezes já subi no palco e fui tirado. Não lembrava assim da letra, já cantava improvisado. O povo então chamava, o povo então ria. O povo até falava, e desce, desce. Se não tem mais por que você subir. Não sei, JL, o que você faz aí. Eu esquecia da minha letra, começava a improvisar. E assim já foi crescendo meu estilo aqui, topar. Tô pronto pra rimar, se você não conhece. Meu nome é JL, Diadema agradece. Eu não rimava, mas colava nos baile. E vi os cara fazendo um tal de freestyle. E eu disse, se um dia eu cantar, eu tenho que aprender esse bagulho. Então vou pro terreno. Não. Eu outro? Ah, mano, eu, ao eu vivo, acho mano. Que errei também na base lá. Não, tá da hora a base. Então, faz. Mantém essa primeira parte aí que ficou muito louco. Aí você faz a segunda parte, mano. É melhor voltar, mano. Faz a segunda parte, vai ficar muito não, louco. Tá limpo, mano. Tá limpo. Vou fazer de novo então. Fala aí, Jota. É, mano, ele merece uma chance. Ele é a nova escola, mano. Então, se errou, você começa você, certo? Tá limpo. Errei, mas volto. Você também errou. Então, se liga, tá limpo. Tá gravando, não é show. tá gravando ou sei lá. Mas aquela ideia mais atrás eu vou continuar. Eu rimo há pouco tempo, acho que são uns 3 anos. Mas nesse meio tempo eu conheci vários manos que consideram minha rima e já chamaram-me pra subir em cima do palco. Subir em cima é pleonasmo, mas às vezes minha rima faz os caras embaixo ter um orgasmo. Porque o bagulho é muito louco sem maconha. Eu subo no palco e faço a rima sem vergonha. Não sem vergonha só de ser sacanagem, porque eu subo no palco com a cara e a coragem. Ideia inteligente pro povo ir à frente e pra 2001 ser diferente. Tipo o repente no pandeiro improviso. Então eu chego e nunca saio no prejuízo. JL é assim que se faz. Então se liga e manda uma ideia de paz. Sem querer o verbo é rimar, mas muita gente fala que o verbo nosso é errar. Se é pra errar já estamos consertando. Aqui não tem ensaio, só freestyle. Vai falando, vai ensaiando, sem nada, assim só pra dever. Só sei de uma coisa, erro eu, errar você. Se você sabe, eu sei. Se você não sabe, eu também. Agora do meu lado, risca lá KLJ. É 4P que chega na firmeza e sente que o freestyle por aqui não é dureza. Tem Bahia, Paraná, Pernambuco e Alagoa e Santa Catarina, rima pessoa boa lá no Rio de Janeiro. Ué, errou, mano? Continua, mano. Lá no Rio de Janeiro, também no Brasil inteiro, já vi muito assim, repentista por inteiro. Quem rima no pandeiro ou quem rima no bocal, quem rima aqui agora é JL e Kamal. Seja trova embolada, não importa o nome, o que importa é representar no microfone, no pandeiro, no vinil ou até no violão. O que importa é ter o dom da improvisação. E a gente tem e mostra ao vivo, porque a gente quer atingir um objetivo: representar o hip hop mais além. Se é de 0 a 100, a gente vai bem mais. A 1000 que ficou pra trás, 10 mil anos à frente, o repente não. Improviso no RAP, representando no vinil ou no CD ou na fita cassete. A gente se repete, mas é improvisado. Então, mano, que não sabe, não se mete. Porque aqui não vai grudar que nem ciclete. Então eu vou dizer pra você que não sabe improvisar: aprenda, se informe, não comece a decorar. Leia bastante, informação tá na cabeça. Quem sabe, talvez algum dia alguém reconheça seu talento verdadeiro que vem lá de dentro o tempo inteiro. Brasileiro sempre representando os pretos do mundo inteiro. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Um freestyle de verdade nunca faz vergonha não. Pega o microfone e representa o seu talento. Kamal e JL, bem aqui eu represento. Não tô nem sei lá, não também nem tô aí. Se liga na parada, Diadema Tucuruvi. Pretos desse lado, pretos lá do outro. Você falou pra mim que aqui chegou desde as 8. Eu tava no metrô, eu vim foi de busão. Desci pela Paulista, mano, na Consolação. Mas tudo bem, a rima continua. Cada um tem sua cara, mano, morte é sua. A gente se conhece cada vez mais um pouco. Lembro de você lá da Batalha do Louco. Ô, louco. Era eu contra você, mas agora é amizade. Cada um representa um lado da cidade. Aliás, cidade, a sua é Diadema. Casado hip hop é sua área, Canhema. O meu abrigo é Tucuruvi, Zona Norte. Então se liga, a rima vai gravando sem corte. Enquanto isso eu falo da banca que tem inteligência, o esquadrão do Consequência. Eu não vim aqui pra pagar comédia. Tanto eu quanto os meus manos do Estratégia, que colam junto, que estão sempre representando. Onde tiver show, a gente tá chegando. Eu, professor Pablo e Akil, representando desde 2000. Aliás, eu rimo desde o 997 no galpão da Trux. A improvisação depois do show do Taíde DJ 1. E hoje eu tô na batida do 2001 com KLJ, DJ do Racionais. Eu tô aqui, não vou ficar pra trás. Vou ficar rimando ao que alguém mandar parar. Mas peraí, JL, você também quer rimar? É, pera um pouco, mas não me leve a mal. Eu conheci você, foi no Projeto Radial. Depois virou do Louco, eu falei, esse é o homem. Era eu e quatro caras. Se 5 microfones e fiquei com medo, as pernas tremia. Então fiquei sabendo que era um tal de academia. Kamal era falado e JL apavorava. Então uma velha escola J representava. Fui falando, fui rimando, batatinha quando nasce. Mas o mano inovando assim na nova classe. O mano tem o tema, tem o dilema. Eu trago o freestyle da raiz de Diadema. Sem problema, sem dilema. E os mano tando lá. Acabou tudo bem, mas nós vamos continuar. KLJ já deu aceno, ele vai riscar. Falou pra nós parar, senão não dá pra continuar. Sei lá, e aí, pra acabar, pra acabar, dá o stop. Porque a gente sempre representa o verdadeiro hip hop. Então é pra sempre que vai continuar. Enquanto a ideia na cabeça consta, faço o scratch, desligo o toca-disco. Enquanto isso eu vou correndo meu risco. Vou rimando até alguém fazer eu gaguejar. Enquanto não parar, eu não vou parar de rimar. Repito a palavra, sei que essa ideia não constava no seu dicionário. Por favor, tire a ideia boa de dentro do ar. É, vamos trazer o Cardi pra rimar aqui agora. Nós vamos pros scratch, hein? É, seria bom, hein? Mano, vocês é louco, mano. Para, mano. Para. Vou fazer o cheque pra fazer o pagamento. Como diz o Sombra.